Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. São 8:06. Bom dia, queridos ouvintes de São José e demais cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região do Alto Tietê. O programa Vivência Espírita vem trazer os ensinamentos dos espíritos superiores sobre a imortalidade da alma, a natureza, a origem e o destino dos espíritos e suas relações com os homens. Os espíritos superiores nos ensinam a prática do bem, nos sustentam nas horas difíceis e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os espíritos inferiores nos levam ao egoísmo que dá origem a todos os demais defeitos. A doutrina espírita vem dar ênfase às leis morais, à vida futura e o porvir da humanidade. Ela vem ao ser humano trazer a maturidade mental e espiritual para vivermos e compreendermos o momento atual que estamos vivendo. O Espiritismo é novo, tem somente 156 anos de existência, trazendo coisas e palavras novas para a clareza de linguagem e de entendimentos. A base do Espiritismo consiste nas relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. As relações dos espíritos com os homens são constantes, muito mais comum do que se pensa. Precisamos conhecer e valorizar os nossos conhecimentos espirituais para sabermos contornar as dificuldades que virão no futuro para a humanidade do nosso planeta. O programa Vivência Espírita é um programa para a família em todos os seus aspectos. Bom dia, Rodrigo Costa. O Rodrigo hoje ele está substituindo o nosso querido amigo Jorge Reis, que está lá na cidade Luminosa, para o lançamento do livro do senhor Otávio, e que o Jorge fez a revisão, e hoje nós estamos aí sem a presença do Jorge Reis. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes da rádio, programa Vivência Espírita. Gostaria de dar um bom dia, boa tarde, boa noite também para os nossos ouvintes que vão ouvir nossa rádio através do podcast, através da internet depois. Também gostaria de agradecer essa oportunidade de estar hoje substituindo o Jorge Reis e pedir licença para entrar nos lares dos nossos amigos, levando um pouco mais de conhecimento científico, filosófico e religioso, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Gostaria também de agradecer os nossos patrocinadores, WS, Festas e Embalagens, Banca do Livro Espírita, Allan Kardec, Clube do Livro Espírita, Maquin Vendas, Acessórios Técnicas e Manutenção de Copiadores e Aparelhos Eletrônicos, Princesa dos Bordados, Produtos de Cama, Mesa e Banho, Livraria da Casa do Caminho, Livros, Espíritas Espiritualistas, de Autoajuda, CDs, na Livraria Casa do Caminho, Milênio Restaurante, em Taubaté você encontra o verdadeiro sabor caseiro no Milênio Restaurante, Diga Vale Atacado, o depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Também gostaria de agradecer o apoio que a gente tem das Casas Espíritas, Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso, Ame e Missionários da Luz. Também agradecendo o apoio da tenda de Ubanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Obrigado a todos e a gente tenha um ótimo domingo. E um bom programa, né? Um bom programa. Aí nós temos a pergunta que nós gostaríamos de fazer aos nossos ouvintes para que eles interagissem ao nosso programa. Isso. Qual é, Rodrigo? Os nossos ouvintes podem interagir pelo Facebook, né? www.facebook.com/programavivenciaespirita. E lá a gente colocou a pergunta, que está valendo também premiações. O que a gente tem de premiação hoje? Não, tem dois DVDs do André Luiz Chiarini Vilar. Existe apenas um saber? O saber é apenas o mal, a ignorância. Esse é um DVD. E depois nós temos o outro. Sensações do Espírito Após a Morte. Legal. Também é uma palestra do André Luiz Chiarini Vilar. E a gente será sorteado e será autografado aos nossos ouvintes, né? E a pergunta que a gente deixa no Facebook para os nossos ouvintes interagir é: os filhos escolhem os pais e ou os pais escolhem os filhos? Comentem. Vocês podem participar também pelo telefone 3206-4534 e 4537, tá? DDD12, lembrando. Antes da gente apresentar, eu gostaria de agradecer a presença também do André Luiz Chiarini ou Chiarini? Chiarini, tutto italiano, tutto buona gente. E também, antes da gente iniciar nosso bate-papo, também pedir para entrar nossa prece de abertura da Leda do irmão Rodolfo. Senhor, meu Deus, amorosamente procuro-te, no sol que brilha, na nuvem que passa, no vento que toca a paisagem, na água cristalina que jorra, formando uma cascata entre a mata, no fruto que alimenta, na flor que perfuma, utilizando a riqueza das horas para servir. Senhor, é através de vós, na obra da vossa criação, é que me encontro em plenitude na vida. Para agradecer-te a bênção de viver, recebendo a luz de Jesus, para que, iluminada nesta luz, possa iluminar os seres na vida, e que esta luz, Senhor meu Pai Celeste, esteja sobre um velador, sendo instrumento da tua bondade, em sintonia amorosa, em fraternidade, conquistando assim a felicidade, ao encontrá-lo com este sentimento de amor, porque és o amor de todos nós, criatura da vossa criação. Tema do dia. O tema do dia de hoje é quando os pais desistem. E nós estamos aqui com o nosso companheiro, o nosso jovem André Luiz Chiarini. Ele mora na cidade de Itapira, nasceu em Campinas, é vice-presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que foi fundado em 14 de março de 1901. Talvez seja uma das casas espíritas mais antigas do estado de São Paulo. Porque existe no Rio de Janeiro, já existia casa mais antiga, né? E aqui, nós, acredito que no estado de São Paulo, talvez seja uma das mais antigas. Então, nós estamos aqui com o jovem André Luiz Chiarini, que só tem 22 anos, e vai falar quando os pais desistem. Muito bom dia, André Luiz Chiarini. Bom dia ao nosso querido Rui, a todos que aqui estão participando deste programa, ao Rodrigo. Ao Agner, ao Éder, ao Geraldo. Hoje a casa está cheia também. Está cheia. Todos os nossos ouvintes, não é, deste programa abençoado. É uma alegria quando recebemos o convite aqui estarmos num programa tão sério falando a respeito da doutrina espírita. Nós já vamos completar em 2014, vamos completar 10 anos com o programa no ar, né? Nós já passamos por várias estações de rádio aí, né? De várias rádios. E nós tínhamos uma audiência muito grande, viu, André? Na rádio que nós ficamos durante 7 anos, a audiência nossa era muito grande. E aqui nós estamos refazendo a nossa audiência, refazendo tudo aquilo que nós já tínhamos adquirido anteriormente. Porque há uma curiosidade muito grande sobre os conhecimentos espíritas, dos espíritos, né? Espíritas. Então, a gente vê que tem tanta gente querendo tirar as dúvidas. E a nossa pergunta, Rodrigo, para que as pessoas possam interagir com a gente? Já está no site, é a pergunta: os filhos escolhem os pais e ou os pais escolhem os filhos? Que tem tudo a ver hoje com o tema que a gente vai tratar. Justamente. Aqui, né? E então, nós estamos aqui, então, com o André. Eu estive ontem na palestra dele lá na, na obra social Célio Lemos, muito boa, por sinal. E a gente vê que um jovem de 22 anos, falando de espiritismo com tanta desenvoltura, com tanto conhecimento, é muito bom para a gente, né? Porque nós precisamos passar logo o bastão para outros, então estão os jovens aí para poder levar avante essa beleza da doutrina. Mas, André, como é que você escolheu esse tema? Quando os pais desistem? Na verdade, quando eu fui convidado a estar nessa Semana da Família, desta cidade abençoada, o tema foi me proposto. Não foi uma escolha minha. Às vezes acontece da gente ir e eles já têm algum tema definido, gostariam de ouvir de algum tema específico, e foi o que aconteceu nesse caso. Eles pediram para mim se tinha possibilidade de eu preparar uma palestra, porque eles perguntaram se esse tema eu já havia falado alguma vez em relação específico quando os pais desistem. Eu falei que eu nunca havia falado a respeito deste tema. Mas como era bastante tempo antecedendo a palestra, eu fiz um estudo, principalmente a respeito da nossa codificação, de outros médiuns sérios, como Chico Xavier e outros que nós temos em nossa doutrina abençoada, até eu chegar no tema exposto no dia de ontem. Porque o tema da família é um tema muito complexo de você falar, pois cada pai, cada mãe, julga que o seu método é o melhor. E quando às vezes você coloca algum conceito que vai contrário, muitas vezes é um tema que geralmente você não agrada a todo mundo. Porque quando você fala de reencarnação, é aquilo, não tem o que fugir daquilo. Quando você fala de amor, não tem o que inventar. Quando você fala de família, não. Cada família é de um jeito. Cada um tem um problema, cada um tem uma assertiva. Então, é um tema muito amplo em que você se depara com muitos paradigmas. É, e a gente observa que é uma realidade. Porque nós temos esse tema, quando os pais desistem, é muito usado no tratamento dos drogaditos, né? Que é aquelas Sim. pessoas que usam drogas, e chega no momento que os pais desistem. Até a forma de desistir é uma maneira de amor. É. Deixa que fala, você quer isso, então se vire. Tchau, até logo, e não vou mais te ajudar. E esse também serve de exemplo para que esses filhos aprendam, que ele já não fica mais sobre a asa do pai ou da mãe, né? Ele tem que se virar para poder sair da drogadição. Mas e como é que ficaríamos, por exemplo, a gente entrar quando os pais desistem? Quando é que os pais desistem de um filho? Veja bem, o universo de uma família é um universo muito amplo e não existe uma padronização. Cada pai, cada mãe, cada família cria o seu próprio conceito e cria o seu próprio limite, deixando com que não haja, por exemplo, toda a família chegando nesse ponto desiste. Ontem eu cheguei a conversar com uma pessoa que no fim da palestra chegou para mim e falou: André, eu quando eu era criança, minha mãe foi muito rígida comigo, tive até um pouco amor por ela, e hoje eu sou obrigado, por ser filha única, a cuidar dela. E hoje eu vejo que tudo aquilo que ela fez para mim, hoje está tendo serventia. Porque se ela não fosse tão rígida, talvez hoje eu não estaria ajudando ela. Então nós vamos vendo que, às vezes, para os nossos olhos, é uma coisa calamitosa, mas na verdade é uma grande bênção. Em relação aos pais desistirem, é um outro universo em que cada pai, cada mãe, julga que não consegue partir daquilo para frente. Quando vê, por exemplo, um jovem nas drogas, uma filha muito amada no campo da prostituição, ou algo dessa natureza. E tem outros que não, outros que vê o filho no fundo do poço, desce até o fundo do poço e fala assim: meu filho, estamos juntos nessa. É, a gente observa que dentro da teoria espírita, nós temos a reencarnação. Sim. E nós já trazemos os nossos defeitos de encarnações anteriores. Não desenvolvemos nessa. É, e os defeitos, os vícios nós desenvolvemos nessa, mas os nossos defeitos nós já trazemos. Sim. E ontem você falou uma coisa que eu falei, bom, não é bem assim, né? Porque nós temos, por exemplo, a própria doutrina nos ensina que espiritualmente nós somos independentes. Independentes. E essa independência nós trazemos, inclusive, de outras vidas, uma série de defeitos. E esses defeitos têm que ser trabalhados tanto pela família como pelo próprio indivíduo. Esse que é o grande problema que nós encontramos na nossa existência atual, né? Sim, com certeza. Porém, como é que nós trabalhamos com a formação de um indivíduo? Todo indivíduo precisa de um acompanhamento, principalmente em tenra idade. Com o abandono momentâneo do amor de uma mãe e de um pai, seja ele por qual motivo for, profissional, financeiro, de saúde, a criança se torna órfã naquele momento. Por mais que a mãe tenha a oportunidade de conferir uma babá, uma secretária, algo dessa natureza, ninguém substitui o que a mãe e o pai oferecem para a formação de um indivíduo. Principalmente quando, até os 7 anos de idade, como a nossa... Ou boa ou má, né? Exato. Então, nós vemos que muitos caem nas drogas ou em alguns vícios como este, não porque trouxeram do ontem necessariamente, mas muitos porque procuram na sua carência um refúgio e acreditam que aquilo pode ser o esconderijo para eles. E eles acreditam da seguinte forma: eu entrei fácil, eu vou sair a hora que eu quero. Entrar é fácil, o problema é sair. É, porque nós também, através de vários estudos, de várias atividades, a gente vê que sair da droga não é fácil. Exige uma fortaleza espiritual que não é brincadeira, né? E a família também é um papel muito importante dentro desse contexto para dar um ensinamento. E eu sei que a gente traz todo esse ensinamento de outra, ou até, que nem a palestra que a gente teve daquele autor que fez o livro A Faxina. É, vocês lembram o nome do autor? Avelar, que foi na Hebe, né? Então ele falou que esses vícios a gente traz até de outras vidas, né? Até de 360, 600 anos atrás, que a gente vem lutando com esses vícios também. Tá, eu gostaria de aproveitar, tá, para falar uma novidade que a gente tem no site aqui do programa Vivência Espírita, que agora a gente está disponibilizando os nossos programas através de podcast. Tá? Aí ficou aquela dúvida: que negócio é esse de podcast? Que nem eu comentei no outro programa, tá? Então a gente colocou no site uma aba, lá no site vivenciaespirita.com.br, uma aba chamada podcast, tá? Que ensina em 3 passos o que é esse tal de podcast e como vocês ouvintes conseguem baixar os nossos programas durante a semana e ouvindo pelo celular ou pelo computador e também pelo iTunes, tá? Que é um programa da Apple, que vocês podem, inclusive, comentar lá e avaliar o programa, ok? Nesse momento, eu acho interessante a gente passar agora para o comercial e colocar a música Nando Cordel, Mudar de Vida Juntos. Né? Então, a gente... São 8 horas e 24 minutos. Meu coração já resolveu, é hora de mudar de vida. Se a gente fica como está, não vai achar uma saída. A gente tem que entender que cada um é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. Quem tem orgulho, egoísmo em mente, nunca vai ter paz. Usa droga é a pior burrice que uma pessoa faz. Não adianta se armar, quem briga só encontra dor. Se a gente aqui se decidir, começa uma lição de amor. Eu sou criança e quero paz, não quero mais sofrer com medo. Eu sou jovem e quero paz, a paz é tudo que eu desejo. Sou policial e quero paz, sou índio e pela paz vou fundo. Sou brasileiro e cidadão e quero ver a paz no mundo. Oh, oh, a gente pode construir. coração já resolveu, é hora de mudar de vida. Se a gente fica como está, não vai achar uma saída. A gente tem que entender que cada um é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. Quem tem orgulho, egoísmo em mente, nunca vai ter paz. Usar droga é a pior burrice que uma pessoa faz. Não adianta se armar, quem briga só encontra dor. Se a gente aqui se decidir, começa uma lição de amor. Eu sou criança e quero paz, não quero mais sofrer com medo. Não quero mais sofrer. Eu sou jovem e quero paz, a paz é tudo que eu desejo. Tudo que eu desejo. Sou policial e quero paz, sou índio pela paz profunda. Eu também vou. Sou brasileiro e cidadão e quero ver a paz no mundo. Oh, oh, oh. A gente pode construir. Podemos construir. Oh, oh, oh. Um mundo muito mais feliz. Muito mais feliz. Oh, oh, oh. A gente pode construir. Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. E nós estamos aqui hoje com o nosso jovem companheiro de doutrina e amigo também, que praticamente passa a ser também nosso amigo, André Luiz Chiarini, falando sobre o tema Quando os Pais Desistem. Eu tenho que dar uma informação para as pessoas que irão hoje lá na Obra Social Céu Lemos, que a palestra do Dr. Alberto Almeida, que vale a pena vocês irem nessa palestra, com o tema Família, Transformando Nó em Laço, será às 15 horas, está marcado às 14h30, mas o Zé Carlos pediu para que fosse alterado, porque o Dr. Alberto Almeida está em Taubaté e não chegaria às 14h30 horas. Então, para melhor atender ao público que irá assistir a essa palestra, o início será às 15 horas. Então, às 15 horas, hoje na Obra Social Céu Lemos, com o Dr. Alberto Almeida, Família, Transformando Nó em Laço. Entre em contato conosco para participar do sorteio de dois DVDs, chamado Existe Apenas um Bem, o Saber, e Apenas o Mal, a Ignorância. Esse é um DVD que será autografado pelo autor André Luiz Vilar, e o outro será Sensações do Espírito Após a Morte, também será autografado pelo André Luiz, que está aqui presente conosco. Rui. Pois não. Lembrando que vão participar quem responder a pergunta no site ou pelo telefone, tá? Os filhos escolhem os pais ou os pais escolhem os filhos. Então a gente pede para participar pelo site, comentando ou entrando em contato pelo nosso telefone, operadora 12, né? 3206-4534 ou 4537, ok? Também gostaria de falar que o Liralso mandou um bom dia para a gente e falar também que o programa roda também no site, está disponível para vocês ouvirem pelo site radioespírita.net. Ah, sim, e está em cadeia conosco. Um bom dia para o Liralso e um bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Espírita. O André Luiz Chiarini. Ontem você falou que tem uma palavra que é muito comum os pais dizerem, Não, eu dou ao meu filho aquilo que eu não tive. E você acrescentou, e aquilo que eu tive. Você podia explicar para a gente o que significa isso? Vejamos bem. Quando nós introduzimos esta frase em nossa exposição na noite de ontem, quando eu preparo um tema em relação à família, eu pego o que a nossa ciência estuda a respeito da educação e eu pego o nosso conhecimento de nossa religião. E nós vamos ver que a educação hoje em dia, dos pais para com os filhos, eles estão muito preocupados em dar o conforto que não tiveram em sua época. Porque na época deles, a vida era mais difícil que a de hoje. No tocante aos ganhos materiais, não havia as tecnologias que se tem hoje, não se havia os confortos que se tem hoje. E então os pais se preocupam muito em dar aos filhos o que o mundo pode oferecer. E nós realçamos e afirmamos no dia de ontem que era muito importante, além de darmos o que o mundo pode oferecer, dar também o que eles tiveram. Por exemplo, uma religiosidade, uma crença em Deus, dar ao filho a educação que se havia naquela época. Por exemplo, você era ensinado de que quando você conversava com o mais velho, você tinha que abaixar a sua voz, respeitar. Não importa que ele estava com a razão ou não. Chamar de senhor. Exato. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa da minha idade trata uma pessoa mais velha como se estivesse tratando um irmão. Como se estivesse tratando uma pessoa qualquer. Perdeu-se aquele respeito. Então, nós estamos vendo que, ao longo do tempo, isto é preocupante pelo seguinte: quais serão as consequências que isso terão para o amanhã? O que isso representará nas famílias no dia de amanhã? Porque, antigamente, não se podia nada. Era uma educação rígida. Hoje, é permitido tudo. E com isto, nós vemos que ao passo em que nós avançamos em muitos segmentos, em muitos, demos um passo para trás. E um deles é no relacionamento nosso para com o próximo. É por isso que ontem nós falamos que dar ao filho o que nunca tive é essencial, mas também é necessário dar o que ele teve. É, porque a gente observa, eu por exemplo, fui professor há muito tempo, né? E até hoje, ainda quando a gente dá nossas aulas, a gente vê que os jovens, eles querem autoridade, sim, mas não querem autoritarismo, né? O jovem quer respeito, mas ele não é ensinado a respeitar os outros. É esse o problema. Então a gente vê que, eu lembro quando houve uma campanha nacional sobre os direitos de arma, aquela coisa toda de usar ou não armas. Então a gente viu o jovem falando, só falando nos seus direitos. E parece que não tem obrigação nenhuma, né? É isso que mais ou menos que você quer, sim, mostrar para a gente, sim, né? Que ele, sim, também tem obrigação. Sim. Tem obrigação de estudar, tem obrigação de ser bom filho, tem obrigação de dizer aonde ele vai para o pai, né? Sim. E o que eu acredito que nós, os jovens, o problema não é justificando o nosso lado. O que eu acredito é que, por desde pequena a idade, nunca foi acostumado, não vai ser depois de uma certa idade que ele vai ser acostumado. Outro dia eu estava lendo um artigo espírita, até estava dizendo lá que os pais não querem atualmente que os filhos sofram. E parece que estão deixando os filhos viver de tudo que ele quer, lhe dá, e depois aquele filho parece-me que ele acha que a vida inteira dele vai ser assim. Tudo que ele pedir tem que ser vai dado. Vai ter. E é engraçado que você falou uma coisa de sofrimento. Eu lembro do meu pai narrar sua infância difícil na cidade de São Paulo. Teve que trabalhar muito novo. E ele não sofreu. Tendo que trabalhar, por exemplo, vender sorvete aos 11, 12 anos. E conseguiu estudar e formou uma pessoa e conseguiu um patrimônio. Então eu fico pensando que o que é sofrimento? Para mim, jovem, sofrimento é você não ter o que fazer. não ter um trabalho, ficar só em clube, é só ficar por conta de estudar. Isso, na minha visão, é sofrimento, porque trabalhar dignifica o homem. Sim. Então eu vejo que às vezes os pais sofrimento. Se eles não sofrem, por que, que o filho que vai sofrer trabalhando ou tendo responsabilidades desde cedo? Porque é o seguinte, eu estou nos meus 16, 17 anos, tendo uma vida que nunca trabalhei, nunca fui acostumado à disciplina, só ia para a escola, voltava e estudava. Depois do 17, 18, 19, eu vou ter um pouco de dificuldade para me ambientar no meu verdadeiro... Porque eu vou ter que trabalhar. É. Eu não vou viver do meu pai e da minha mãe para sempre. Eles também, mais cedo ou mais tarde, um dia nos deixarão. Como é que fica tudo isso? Sem falar que não vai estar preparado para as provações que vão vir. Certamente vão vir. Né? Com certeza. E mais cedo ou mais tarde, vai conhecer uma mulher. A mulher vai conhecer um homem, vai formar um lar. Como é que vai fazer? O pai que vai manter eles? É, e a gente está vendo que hoje está acontecendo muito isso, né? Não é? É, os filhos não querem mais sair de casa porque tem todo o conforto da casa, tem comida, roupa lavada. Eu mesmo, uma vez, eu estava fazendo uma palestra no centro espírita, aí terminando a palestra, a moça chegou, sabe, seu Rui, meu namorado veio me pedir em casamento. Eu falei, mas você já faz 5 anos que namora, né? Você não aceitou? De jeito nenhum. Eu falei, mas peraí, mas você está namorando há 5 anos e não quer casar? De jeito nenhum. Em casa eu tenho roupa lavada, eu tenho meu quarto, tenho meu computador, tenho tá minha televisão, ali. Tenho tudo. Mas ela se esquece, quem faz tudo isso para ela é a mãe, né? Sim. E ela mesmo não tem trabalho nenhum. E que mais cedo ou mais tarde não terá mais a mãe. E ela falou assim, eu acho que eu vou casar para depois ter que lavar cueca, ter que fazer comida, ter que... Eu falei, poxa vida, a gente está sentindo que está havendo uma inversão de valores, né? E quando a gente fala isso, Rui, é importante que realce que tem muitas pessoas que não concordam. É. Tem muitas pessoas que acham que a gente é muito duro, que a gente é muito inflexível, de que o nosso posicionamento está ultrapassado. Então, por isso que eu falo para você, Rui, falar de família, aos demais companheiros que aqui estão, é um dos temas mais polêmicos de nossa doutrina. É, porque aquilo que você, seu pai, sua mãe achavam, ou acham que está certo, em outras famílias está totalmente errado. Né? Sim, sim. É, quer dizer, cada um tem seu conceito de vida. Mas eu, por exemplo, viu, André, eu fui num tempo que comecei a trabalhar com 8 anos e até hoje trabalho. E virou uma pessoa, um homem decente, honesto, honrado. Sim. E não... Mas se eu tivesse seguido os conselhos daqueles amigos da época, eu talvez fosse um bandido, fosse um vagabundo, fosse um cara sem profissão. É complicado, né? E como você vê isso, André? No caso de você ter irmãos, né? E um irmão, os dois recebem o mesmo ensinamento na família e um ele se desvirtua e o outro não. Veja bem, o pai e a mãe, eles têm o compromisso de nos encaminhar. Até determinado momento, o pai e a mãe conseguem segurar a barra do filho. Chegou num determinado momento, o filho vai ter que andar com as próprias pernas. E aí, é o que o mundo oferece. Tem pessoas, igual eu, por exemplo, que se encanta em estar, às vezes, aqui, ali, fazendo palestra. Tem pessoas que se encantam morar. Está traficando, está usando droga. Então, o pai e a mãe não tem muito o que pôr. Ninguém muda ninguém. O pai e a mãe pode dar o exemplo, pode dar a base, pode dar aquela postura. Poxa, pode ser que ele vai chegar para trás e vai falar, poxa, eu aprendi a fazer isso. Não foi com meu pai, não foi com a minha mãe. Mas a vida tem as nossas necessidades que falam mais alto. Em determinado momento, aquilo nos agrada mais do que seguir o que o pai ou que a mãe falam. Aí o pai e a mãe também é limitado, não tem muito o que fazer. É, eu estou achando interessante quando ele está falando coisas que parece que ele é muito velho, muito antigo, né? E só tem 22 anos. Eu tenho que falar uma coisa aqui que o Rui está incomodado, porque ele é a minoria agora. Quando o Jorge está aqui, agora os jovens aqui estão... Não, mas é interessante que a gente vê que a juventude, ela... Tem pessoal que tem marido de falar, a juventude está perdida. Mas eu via falar da juventude está perdida quando eu tinha 14 anos, falavam isso. Falam até hoje. Até hoje eles falam. Isso não é acomodação? Olha, e além de que está perdido, tem outra frase também que me preocupa muito também. O casamento é uma instituição falida. É. São... Olha, eu só posso dizer para você que sou casado há 46 anos e 5 de namoro. Então, 5 de namoro. 51 anos que eu conheço a minha baixinha lá. Né? Hoje em dia, as pessoas da minha idade falam assim, eu vou casar, se não der certo, você paga. É... Como se a vida não fosse lutas, não é você? Então, eu vejo com muita preocupação pelo seguinte, eu acho que nada é perdido, tudo tem uma salvação, uma solução, tudo. Basta que queiramos ver a solução. Quem não acreditava, por exemplo, numa reforma política, o povo estava aí se manifestando. É, está dando que... recado, né? Ué, há 2, 3 meses atrás, eu pelo menos não imaginaria que nós tivéssemos um protesto na grandiosidade que se teve. Não estou falando dos vândalos, estou falando daqueles Sim. que foram para um ideal, não é? Então, são coisas que eu acho que do dia para a noite podem ser revertidas. Mas, para isso, nós que somos de segmentos religiosos, temos que ir mostrando. Ah, não tem dúvida. Como um programa desse, por exemplo, eu acredito, Rui, que muitas pessoas que nos ouvem não são espíritas. Bastante. 80% das pessoas que nos ouvem não são espíritas. Às vezes são simpatizantes, às vezes gostam de ouvir uma mensagem de reconforto, tem um familiar difícil. Então, nós nos deparamos com um universo muito grandioso, em que às vezes uma simples fala pode tocar muito mais alto, muito mais profundo do que uma palestra, do que algo dessa natureza. É, porque às vezes você vai numa palestra, você guarda 3, 4 frases da palestra. Sim, o que mais chamou a atenção. É, e é interessante que você também falou ontem que tem muita gente que quer justificar. Ah, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim por causa das más companhias, quando ele também é uma má companhia. Essa sua visão, que não tem essa justificativa, não. Nós temos que batalhar porque nós somos espíritos individuais e estamos aqui para aprender. Né? Sim. Primeiro, Rui, se nós estamos aqui, é porque boas coisas não somos. Já começa por aí. Temos então, algum... Agora você precisa explicar melhor isso daí. Tá, né? Verdade, porque tem muitas pessoas que nos ouvem que não são espíritas, às vezes não entendem. Quando nós falamos assim, porque ao estarmos reencarnados, é porque nós temos que espiar e que provar o que ontem fizemos. Aprender também. E né? aprender, lógico. E por que, que nós nos baseamos nisso? Paulo nos disse que o plantio é livre e a colheita tornar-se obrigatória. Tudo que nós fazemos, necessariamente, teremos que ressarcir. E nós sabemos que por ter sido acostumados a ter uma única existência, fomos acostumados a aproveitar a vida de toda forma. E na grande maioria das vezes arranjamos muito inamizades, processos de ódios, rancores, e que temos a necessidade de voltar para ressarcirmos os débitos que com ele tivemos. Por isso que aqui nos encontramos, por isso que na nossa família nos encontramos com pessoas difíceis, familiares que nos cobram muito, problema no serviço, dificuldade aqui, dificuldade acolá. Então, por isso que nós aqui nos encontramos. Por isso que nós falamos que nós ainda não nos encontramos, por exemplo, no caso de Chico Xavier, de um Allan Kardec, ou de um espírito dessa natureza que vem em missão. Não. Nós temos missão para conosco, que não deixa de ser uma missão pequena. Sim. Não é? Por isso que eu afirmo essa coisa. Agora, nós vamos ver que este tema, família, é um tema em que muitas vezes, o que é o mais fácil? É eu legar a responsabilidade para o outro. Então o problema disso é aquele. Em vez de muitas vezes eu tentar ver que às vezes em algum ponto eu posso ter sido culpado. Porque nós sempre fomos acostumados, até pelas religiões tradicionalistas, não digo nessa existência, mas nas existências que se passaram, a procurarmos um culpado. Vejamos bem, os espíritas já estão aos poucos mudando essa concepção. Quando bate um sofrimento numa casa de que a pessoa não é espírita, 90% culpa quem? A Deus. Deus é o culpado de ter um sofrimento em minha casa, ou este ou aquele. Então nós fomos acostumados a alegar o problema para o outro. E o diabo e o Satanás. E por aí é fora. E o espírita, de vez em quando, fala que é obsessor. É. Não é? Fala que vai para o umbral, né? Fala que vai para o umbral. Então, é por isso que eu falo que quando nós chegamos e legamos a culpa para o outro, é mais fácil, porque eu tiro dos meus ombros o peso que, às vezes, eu também tenho participação. É verdade. E a gente tem que lembrar também que somos espíritos, né? Não somos somente dentro dessa idade ou dentro daquele. Somos espíritos milenares que trazemos experiências de outras vidas também. Com certeza. Aqui no site, Rui, a gente tem um comentário do Luiz Carlos Forcato. Falou: olá, pessoal do Vivência, bom dia. Gostaria que fosse comentado aquela afirmativa de Jesus: eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. A preocupação é que desde o mineral até o animal, todos trabalham para a preservação da vida ou da existência. Quando se chega ao período da humanidade, usamos o nosso pensamento para driblar o trabalho. Queremos o máximo fazendo o mínimo. Abraço a todos. O que você acha disso? Cara, o que você acha? Olha, eu gostaria... Eu trabalho e meu pai também. Essa é a frase de Jesus. Né? Eu gostaria só de ressaltar para as pessoas que estão nos ouvindo para participar igual esse companheiro, não é? Se tiver alguma dúvida, tudo que tiver ao nosso alcance, vejamos bem. Essa afirmativa de Jesus é uma afirmativa em que nos deixa muito preocupados. Porque nós somos acostumados a trabalharmos um pouco e nos cansarmos muito. E quando chegaram os discípulos até Jesus e falaram assim: mestre, deixa que nós acabamos aqui, vai descansar. Jesus falou: não, o compromisso é meu. O pai trabalha incessantemente e eu também. Mostrando que o trabalho, ele é algo contínuo. E nessa pergunta ele também fez também uma conotação dos reinos, passando pelo vegetal até chegar no hominal. Nós vamos ver muito bem que em toda a natureza, até chegar no nosso grau evolutivo, tudo trabalha, tudo tem a sua importância. Sim. Às vezes um simples pássaro, que às vezes a gente ouve gorjear daqui, cantarolar dali, sem ele teria um desequilíbrio enorme. E o trabalho dele, eu fico abismado, não é? Às vezes a gente fica assim: ah, hoje eu vou entrar em greve. Nós já paramos para analisar se o sol quisesse entrar em greve? É. Ah, eu vou cobrar de Deus um salário maior, a remuneração é pouca. Já pensou se os pássaros entrassem em greve e não fizessem a função que lhes cabe, pequena, mas de uma importância fundamental? Então, tudo tem a necessidade de ter uma sincronia, e é o que nós vemos hoje. O homem, por exemplo, em alguns atos foi deteriorando. Hoje você vê que a nossa camada de ozônio, tudo está sendo deteriorada, porque a emissão está muito grande. Então, às vezes, um simples ato que nós julgamos que é inofensivo tem um valor prejudicial enorme. É. Então, é interessante essa pergunta e essa colocação que ele fez, porque o pai trabalha incessantemente. A criação divina, Deus está criando todos os dias. É só que a pessoa acha que trabalhar é ir marcar cartão em fábrica. Ah, não. Aí... pegar o ônibus lotado, ficar reclamando. Não é assim, né? Trabalhar, nós temos só de levantar, já estamos trabalhando. Sim, quer dizer, e tem pessoas, Rui, que chegam para mim e falam assim: André, a minha vida é uma rotina, eu não tenho alegria. Eu falo assim: meu filho, você sabe por que a vida não é uma rotina? Eu vou explicar por quê. Os seus afazeres é uma rotina. Mas o sol que acorda no dia de hoje não foi o dia de ontem. Hoje é um outro dia. Você hoje está tendo uma outra oportunidade. Hoje é um novo dia com uma página em branco. E eu fico assustado quando às vezes você chega para uma pessoa e fala assim: bom dia, fulano. A pessoa vira para você e fala assim: o que que o dia tem de bom? Não, eu brinco. Eu trabalho com pessoas... A pessoa chega: bom dia. Eu falo: era um bom dia. A pessoa: eu vim estragar o dia de vocês. Fala: tá vendo como vocês são pessimistas? Depois que você entrou aqui, tornou-se um ótimo dia. Porque toda você fala que era um bom dia, a pessoa: olha. Então ele só pensa em... tem muito pensamento negativo. Sim. Que nós precisamos abolir das pessoas. Tanto é que eu comento em alguns temas, quando o enfoque é esse, por exemplo, num dia inteiro nosso, vamos calcular que nós já estamos à noite. Tivemos um dia maravilhoso, um dia em que nos demos bem com este, com aquele, no campo profissional, para quem trabalha, foi maravilhoso, para quem estuda, foi maravilhoso. E chegou a noite, teve um probleminha pequeno, tivemos 10 coisas boas, e uma só pequena. Nós, por aquela coisa às vezes insignificante, deixamos perder todo aquele dia maravilhoso por algo insignificante, que não tem valor nenhum. É isso na nossa região, que eu sou da sua região, Itapira é Mogi. Não, não é. Itapira não é chega a pegar aquela parte de Mujimirim, Mujiguaçu, perto do Circuito das Águas. Passa no Mujiguaçu, passa Itapira? Na verdade, Campinas, Mujimirim e Itapira. Para você ir para Mujiguaçu, você tem que ir por Mujimirim. Ah, sim, mas o rio Mogi passa? Passa. Então, nós somos lá daquela região. E é comum as pessoas dizer, por causa de um pedacinho de tripa, eu perdi uma barrigada inteira, né? Porque tem gente, o Jorge sempre comenta aqui, aquela pessoa que foi lá para Caraguá, ficou 15 dias lá, um sol maravilhoso, os filhos brincando, aquela coisa. Na hora de ele arrumar o carro para subir a serra, ele falou, alguma coisa vai acontecer de ruim para mim, porque eu fui muito feliz nesses 15 dias. Então, as pessoas também têm esse problema de achar que... O negativismo. Negativismo. É verdade. Rui, André, obrigado pelas contribuições. Vamos entrar numa música agora, Grupo Castelã, Terapia do Abraço, para depois entrar nos nossos comerciais. Tá, e alguma mensagem mais? Temos texto? Sim, mas vamos chamar a música. Deixar depois. Não, eu só gostaríamos que as pessoas entrassem em contato, agora aproveitando no intervalo, para concorrer a dois DVDs. Um DVD está aqui, existe apenas um bem, o saber, e existe apenas um mal, a ignorância. E tem outra aqui, sensações dos espíritos após a morte, que serão sorteados na manhã de hoje, já autografada pelo autor, que é o André Luiz Chiarini Vilar. Certo dia, numa roda de amigos, me lembro bem quando um deles comentava que as diferenças e a violência deste mundo são resumidas em somente uma palavra. Fui meditando as palavras desse amigo, pois eu confesso, me tocaram coração. E hoje então, esperando não ser tarde, eu vou tentar dizê-la então nesta canção. A indiferença ante a fome e a miséria, a indiferença ante o próximo a sofrer, a indiferença ante a lágrima cair, é a palavra que o amigo quis dizer. Tem certas coisas tão diante aos nossos olhos, mas só com o tempo conseguimos enxergar. A indiferença que nos cega e deixa surdos é a razão maior do mal a imperar. A indiferença entre filhos, pais, irmãos, a indiferença ao pedido de perdão, a indiferença ante as chances que nós temos de aliviar e de ajudar na dor do irmão. Quando ouvimos alguém bater a nossa porta, nos omitimos e fingimos não estar. Talvez esteja ali alguém que necessite só de palavras pra sua dor amenizar. A indiferença ante os simples e os humildes, a indiferença com os inocentes animais, a indiferença entre o idoso e a criança. Vai destruir ainda um traço de esperança. A fome e a miséria, a indiferença ante o próximo a sofrer, a indiferença ante a lágrima cair, é a palavra que o amigo quis dizer. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan. Levando o Evangelho através da música. Vamos voltando aqui com o nosso convidado de hoje, André Luiz Chiarini. Vamos começar agora o nosso Momento de Gavale com o Momento Espírita. E eu passar uma mensagem que é a mensagem à delinquência. Isso aí nós vamos encontrar no CD número 2. Que é do Momento Espírita, que é da Federação Espírita do Paraná, a delinquência. A delinquência. Quando se fala em delinquência, muitos pais sofrem só de pensar no que esse termo representa. Alguns de nós pensamos e repensamos em como pode uma criança cordata, amável durante a infância, tornar-se um delinquente na adolescência e juventude. Não nos damos conta, mas somos, enquanto educadores, os mais responsáveis pela delinquência que vige no mundo. O Departamento de Polícia de Houston, Texas, elaborou uma lista enumerando 9 maneiras fáceis de como criar um delinquente. A lista é a seguinte. Primeiro, comece na infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando crescer, ele acreditará que o mundo tem obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja. Segundo, quando ele disser nomes feios, ache graça. Isso fará considerar-se interessante. Terceiro, nunca lhe dê orientação religiosa. Espere que ele chegue aos 21 anos e decida por si mesmo. Quarto, apanhe tudo o que ele deixar jogado. Livros, sapatos, roupas. Faça tudo para ele, para que aprenda a jogar sobre os outros toda a responsabilidade. Quinto, discuta com frequência na presença dele. Assim não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. Sexto, dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. Nunca o deixe ganhar seu próprio dinheiro. Por que terá ele de passar pelas mesmas dificuldades por que você passou? Sétimo, satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais. Oitavo, tome o partido dele contra vizinhos e policiais. Todos têm má vontade para com o seu filho. Nono, quando se meter em alguma encrenca séria, dê esta desculpa. Nunca consegui dominá-lo. Por último, uma advertência. Prepare-se para uma vida de desgosto. É o seu merecido destino. Quando nos queixamos do desgosto porque nos fazem passar nossos filhos, normalmente esquecemos todos esses detalhes enumerados pela polícia de Houston. E enquanto nossos filhos ainda são crianças, imaginamos que jamais venham a delinquir. Em verdade, é esse o nosso mais profundo desejo. No entanto, é bem possível que nos equivoquemos procurando acertar, procurando fazer o melhor para esses rebentos tão queridos aos nossos corações. Se temos a intenção de fazer de nossos filhos cidadãos responsáveis e dignos, comecemos a prestar mais atenção na forma de educação que lhes damos. Ensinar-lhes a tolerar frustrações, ensinar-lhes disciplina, responsabilidade, é de bom alvitre. Consideremos sempre que nossos filhos são espíritos reencarnados e, como tal, trazem consigo a bagagem de erros e acertos acumulados ao longo das existências. Todos renascemos para galgar degraus na escala evolutiva. Sejamos os impulsionadores daqueles a quem Deus nos confiou a educação. Dessa forma, de nada teremos que nos arrepender mais tarde, quando tivermos que prestar contas às leis divinas. Você sabia que é na adolescência que o espírito retoma a bagagem de experiências acumuladas ao longo da sua caminhada evolutiva? É que na adolescência, o corpo e o psiquismo já estão preparados para receber essas informações. Não é outro motivo pelo qual muitos pais desconhecem os filhos que passam a ser outra pessoa, dizem, quando chegam à adolescência. E você sabia que até os 7 anos de idade, a criança é mais receptiva aos ensinamentos? Por isso, devemos nos esmerar para passar uma educação efetiva, de forma que esta possa suplantar as informações equivocadas que, porventura, traga o nosso filho de existências anteriores. São 9 horas. 9 horas e 13 minutos. E esse é o momento Gigavale com a mensagem à delinquência. André, algum comentário sobre a delinquência? Olha, eu poderia dizer que a 1h10 da duração da palestra de ontem foi resumido em 5, 6 minutos, não é? Porque todos os temas alencados nesta relação de 9 são os que abordamos ontem. É evidente que nem todos com a profundidade que merecia devido ao horário, mas, de fato, essa mensagem resumiu tudo o que nós falamos ontem e que conversamos até o presente momento do nosso programa nesta rádio. É cada um dos 9 mostrando o que não se fazer ou o que se fazer e o contrário. É. E é o convite, a delinquência, infelizmente, está aí comprovado, e essa pesquisa que foi apresentada não é brasileira, não é? As informações vão vindo e vão batendo de todos os lados. Então eu acredito que está na hora de nós pegarmos essas reportagens, matérias e CDs e vermos no que ela pode nos contribuir. Porque, felizmente, material não nos falta. É, porque a gente observa que tem muitos pais que falam, eu não sou pai, eu sou amigo. Mas, só que ele confunde as bolas, né? Então, ele acha que porque o filho é amigo, pode fazer tudo o que quer, do jeito que quer, e não é bem por aí, né? Não. Eu até na palestra de ontem, eu trabalho muito com a temática de que ser pai, ser mãe, é um rótulo momentâneo. Quando chegarmos no mundo espiritual, não necessariamente continuaremos a ter este rótulo, e sim passaremos a ser o amigo. Mas, de fato, você parou num ponto muito interessante. Amigo deve ter limites. Você, para ser o amigo de uma pessoa, você não é porque é um pai para com um filho, pode extrapolar o limite de uma amizade para com qualquer pessoa. Tem que ter o mínimo de respeito. Tem que haver aquele elo que ligue aquela pessoa a outra. Na grande maioria das vezes, aí é meu pai, é minha mãe, ou é meu filho, eu vou poder fazer o que eu quero. Não é assim. É o que você mesmo falou muito bem, é trabalhar com aquela temática, daquela confiabilidade e também com aquele respeito, que é muito importante. É, e a gente vê que as pessoas confundem até a amizade, né? Confunde. Tem pessoas que acham que ele tem amizade para fazer o que quer para o outro. Não. E tem que ter respeito até nas amizades, né? Sim. E talvez, só para arrematarmos, porque eu sei que o programa tem uma pauta, por isso que muitas vezes existe a desistência dos pais ou mesmo dos filhos para com os pais. Porque quando a gente fala de pais para com os filhos, o inverso é um número, talvez não seja proporcional, mas é um número também expressivo, de filhos que desistem dos pais. É que não quer saber, né? Não. E o que eu fico mais chocado é, enquanto o pai estava sendo útil para ele, ele fazer o que quisesse. Depois que o pai chegou a ter uma debilidade física, ter isso, até aquilo, larga ou no asilo, ou taca para este, taca para aquele, e seja o que Deus quiser. Falta até de cristão, né? Lado cristão. E é engraçado. Não é só da doutrina espírita isso não, aí. Não, é geral, não é só. E o engraçado é que quando os pais chegam na idade da velhice, ocorre o inverso. O filho passa a ser o pai. E o pai passa a ser o filho. Mas isso dentro da nossa própria doutrina. Nesse sentido de um cuidar do outro, né? Lógico. Dentro da nossa própria doutrina já é falado isso daí, né? Sim. É porque não é à toa que a gente é pai. Quer dizer, nós também temos obrigação, mas os filhos também têm obrigação. Tem. E o engraçado, só para encerrarmos, é que tem muitas pessoas em que os pais não souberam ser pais. E quando chega a inverter o papel, na grande maioria das vezes os filhos fazem para os pais o que eles nunca fizeram. Tem uns que paga com a mesma moeda, mas tem uns que não. Tem alguns que mostram ao pai como ele deveria ser. Né? Sim. Vamos encerrar então o momento de chegar. São 9:18. Esse é o programa Vivência Espírita. E hoje nós estamos aqui com o tema Quando os Pais Desistem. Fui. Com o jovem André Luiz Chiarini, da cidade de Itapira, aqui conosco. Fala, a gente está tendo bastante participação no site, né? Opa, vamos lá. A Patrícia Félix falou aqui para a gente, bom dia a todos, respondendo a pergunta de hoje, acredito que essa escolha depende da necessidade dos espíritos, tá? No caso, ela respondeu aqui, só que em relação ao outro post aqui, que é sobre os filhos escolhem os pais, ou os pais escolhem os filhos. É como ela respondeu em outro lugar, agora eu vou ler a resposta dela, tá? Então, respondendo à pergunta de hoje, acredito que essa escolha depende da necessidade dos espíritos que irão reencarnar. Não temos uma ordem obrigatória, e sim uma necessidade de evolução. Estamos juntos para se ajudar mutuamente. Um forte abraço e nosso jovem palestrante André Luiz, excelente palestra. Ela continua aqui dizendo que quer um DVD desse. Um DVD desse é meu, hein? Não, vai passar pelo sorteio. E ela continua aqui falando, em relação ao tema da conversa, Deus, nosso Pai Maior, nunca desistiu de nós. A cada dia, Ele nos proporciona uma página em branco para escrevermos nossa história. Logo, aqueles que nos são presenteados, seja como pais ou filhos, devem ser amados sempre. Obrigado, Patrícia Félix. A gente também está tendo outras participações aqui e respondendo a pergunta do Roberto Barbosa. Ele respondeu que eles se atraem e Deus promove o reencontro. Também sobre a pergunta de hoje. E a Ana Cláudia Laranjeira, também sobre a pergunta se os filhos escolhem os pais ou os pais escolhem os filhos. Ela respondeu que, na minha opinião, as duas situações estão entrelaçadas, pois acredito que, se somos pais dos nossos filhos ou vice-versa, são aprovações que temos que passar, precisamos, por algum motivo, estar muito próximo daquele espírito. E ela continua, deixo aqui meus parabéns para o André, pois a palestra de ontem foi muito boa, sem dúvida nenhuma é um rapaz encantador. Obrigado, Ana Cláudia, também. Rapaz encantador. Mas, então, vamos continuando com a nossa... E depois, no final, nós vamos pedir para o André Luiz responder com mais tranquilidade a essa pergunta que foi feita, né? Exatamente. Nós temos dois DVDs do André Luiz. Um chamado Sensações do Espírito Após a Morte e outra Existe Apenas um Bem, o Saber, e Apenas o Mal, a Ignorância. São dois que serão sorteados aos nossos ouvintes, que serão, inclusive, autografados pelo André Luiz Chiarini Vilar. André, você falou que você participa lá em Itapira, né? Itapira, exato. No Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então, diz pra gente, como que é participar de uma casa com 112 anos de idade? Eu até brinquei com você aqui se o Eurípides Barçanufo frequentou a sua casa. Lá, né? Olha, e o interessante é que nós temos desde a primeira ata. Temos tudo. Temos todas. Desde 1901. E o espírito que deu a primeira comunicação foi o espírito de São Luís Gonzaga. Temos textualmente. E naquela primeira comunicação, o espírito já afirma que aquele grupo saiu de um outro. Para vermos que o espiritismo naquela região é anterior de 1901. Então existem casas bem mais antigas que Itapira, que ao longo do tempo foi se fechando, e outras que permaneceram, como a própria Federação Espírita Brasileira, de 1880 e poucos, não é? Então, uma responsabilidade muito grande. E a casa em que participamos, ela fica no centro da cidade. Aí a espiritualidade pediu para que fizéssemos um departamento na periferia. Aí saiu o Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier. Então, nós preservamos o perdão no centro, temos todas as atividades de atendimento fraterno, as atividades de palestra ao público, eventos ao vivo, que nós passamos pela Web TV A Caminho da Luz. Você pode passar o endereço do site também? Posso, é www.tvacaminhodaluz.com.br. E nesse departamento, que é o Núcleo Chico Xavier, que completou esse ano 10 anos, lá nós temos a atividade assistencial com os carentes, atividade de sopa, com gestantes, atividades de entrega de cestas básicas. Então, é uma casa que está honrando os pioneiros, porque eu fico imaginando que no começo do século passado, você ser espírita era algo muito difícil, porque a igreja era predominante. Imagina você ser excomungado. Você ser uma cidade ainda pequena como Itapira, hoje Itapira tem 80 mil habitantes, há 100 anos atrás tinha quanto? 30 mil? Não. Se chegasse a isso... Devia ter uns 5 mil. 5 mil, 6 mil? Então, era aquele primeiro grupo foi meia dúzia. Acho que nem isso. Nem isso, não é porque verdade? Eu sou lá perto de você, lá de Leme, a minha cidade, quando eu saí de Leme, em 1959, ela tinha 14 mil habitantes. Então, devia hoje ter seus... Hoje tem quase 100. Seus 4, 5 mil? É. Então, é uma luta. Em Leme também tem uma pessoa que nasceu em Leme, que era o Silveira Bueno, que grande filólogo. Ele dizia que em Leme era uma cidade que até os postos lá eram espírita, né? Ah, é? E depois ele não sabe por que razão que deixaram de ser espírita a cidade, né? E depois ele foi embora de Leme, quer dizer, era um filólogo, era uma pessoa que naquele tempo havia os pais, né? O pai dele era chefe de estação, que... O chefe de estação na cidade do interior era autoridade, né? Era autoridade. O pai dele era chefe de estação lá na cidade de Leme, e nasceu em Leme, mas ele foi um grande filólogo aí, inclusive tem dicionários, tem uma série de coisas, Silveira Bueno, que era famosíssimo, né? E ele dizia que lá em Leme até os postos eram espírita, porque houve uma época que ser espírita era... moda, né? Sim, que tá acontecendo sim. Hoje. Hoje tá acontecendo hoje. Também tá começando a ser moda. E que não aconteceu no começo do século sim. passado. Eu me lembro, porque tem muito... Às vezes nós lemos as atas e nós vemos lá, por exemplo, que em dia de procissão, eles paravam em frente pro centro para querer tacar água benta, para querer exorcizar aquele prédio. Então, umas coisas que ficaram na história, não é? Mas o que você acha dos meios de comunicação, da internet, contribuindo para esse momento que o Espiritismo está entrando agora? Olha, é igual você estava nos contando, que hoje o site já está disponível... A internet já está disponível, esses programas que nós estamos fazendo aqui ao vivo, pode acompanhar a hora que quiser. Eu vejo com muita alegria, porque às vezes eu gostaria de ouvir vocês. E eu não tenho a disposição de, naquele momento, estar ali sintonizado. Hoje a internet tem coisas que você pode fazer que ajudam muito. Então hoje você pode propagar o Espiritismo, porque... Quantas famílias, quantas pessoas gostariam de ir no Centro Espírita e não vão porque o esposo não gosta? A esposa não gosta, impede. Então hoje nós temos outros meios de comunicação de levar o Centro Espírita para a casa da pessoa. É. E outra, aí você abre a internet, tem tantas coisas espíritas que você pode, não precisa nem ir no Centro Espírita para você aprender o Espiritismo. É um leque muito grande. Muito grande. Mas a gente tá percebendo que a doutrina espírita ela vem trazer esclarecimentos tão necessários à população, porque a gente está vendo que chegou um momento agora, as pessoas não enganam mais com promessas, não enganam mais com histórias, porque a gente vê que nós fomos enganados todo esse tempo, né? O pior, Rui, é que em vidas passadas nós enganávamos os outros, não é? Por isso que nós estamos aqui hoje batalhando, porque a gente poderia muito bem estar em casa, dormindo, descansando. Acordando mais tarde, não é? Essa é uma missão que nós temos, que gostamos demais. Eu só queria dizer que o Jorge está lá em Luminosa, para o lançamento do livro do senhor Otavio. E o senhor Otavio, ele fez cursos de computação lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré, lá da Fátima Carvalho, do Pedro Rubens. E hoje ele escreveu um livro que o Jorge fez a revisão, e hoje vai ser o lançamento lá na Cidade Luminosa. Ah, ele foi acompanhar. E o Jorge fez a revisão. Então nós estamos aí, sem o Jorge, hoje, para explicar para os nossos ouvintes, que está lá em Luminosa, na cidade mineira. Temos mensagem, Rodrigo? Temos. Agora a gente vai entrar no informativo da região, ok? Depois a gente vai entrar então, no comercial e a música da Célia Tomboli, Pai Nosso, aos nossos jovens. Que droga é esta droga que seus jovens não mata, seu futuro estraga, seus sonhos apaga? Que droga é esta droga, tantas mães faz chorar, ataca como praga, nem crianças quer respeitar. Os mensageiros do mal são como aves de rapina, que pegam com suas garras, que esperam atrás da esquina. Usam capa de sinceridade, luzes e sons alucinantes. Tudo parece verdade em suas bocas fascinantes. Que droga é esta droga que seus jovens não mata, seu futuro estraga, seus sonhos apaga? Que droga é esta droga, tantas mães faz chorar, ataca como praga, nem crianças quer respeitar. Sua arma é a falsa amizade, que só aos tolos consegue enganar. Pois onde está a bondade? É em Jesus que os pode salvar. Com seus anjos mensageiros, hoje eternos vigilantes, tirando dos pardieiros jovens tão inconstantes. Que droga é esta droga que seus jovens não mata, seu futuro estraga, seus sonhos apaga? Que droga é esta droga, tantas mães faz chorar, ataca como praga, nem crianças quer respeitar. Jovens, escutem estas vozes que os querem ajudar, que procuram com suas luzes os seus caminhos iluminar. Jovens, escutem estas vozes que os querem ajudar, que procuram com suas luzes os seus caminhos iluminar. Que droga é esta droga que seus jovens não mata, seu futuro estraga, seus sonhos apaga? Que droga é esta droga, tantas mães faz chorar, ataca como praga, nem crianças quer respeitar. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o Evangelho através da música. São 9:39. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com André Luiz Chiarini, da cidade Tapira, falando com o tema Quando os Pais Desistem. Entre em contato conosco para concorrer ao sorteio de um DVD, Existe Apenas um Bem, o Saber, Existe Apenas um Mal, a Ignorância. E o segundo DVD é Sensações do Espírito Após a Morte. Esse DVD será autografado pelo autor, que está aqui conosco, André Luiz Chiarini Vilar. Vamos então dando continuação ao nosso programa. Aqui no site a gente tem mais um recado do Renualdo, nosso amigo Renualdo Ferreira da Silva, né, de Cachoeira, lá do Rio Grande do Sul. Ele mandou um recado: é com imensa alegria que ouvimos um jovem falando com grande conhecimento e vivência da doutrina espírita, quando vemos tantos jovens percorrendo o caminho dos vícios. Parabéns ao programa e ao entrevistado. peço ao Rui que me passe o telefone pessoal. E aí, ó, vai ser cobrado, hein? É. Não, pode passar para ele o telefone legal, pessoal lá da minha casa, que eu estou de folga, né? Você tem uma entrevista para fazer com ele na quinta-feira, né? No programa quinta-feira. Dele. Eu só gostaria que ele passasse para mim bom, eu vejo o nome do programa, tudo, porque eu consegui acessar e... ele estava entrevistando o Jorge Reis quinta-feira. Legal, se puder divulgar aqui também, a gente divulga no nosso site também. Não, pode programa. Divulgar, sim. E eu passo, daqui a pouco você passa o telefone para ele, tá? Renaldo, um bom dia para você. Estava muito bom o seu programa quinta-feira lá com o Jorge Reis e com o Jefferson. E nós estaremos aí quinta-feira falando com você diretamente de Cachoeira do Sul. Nós vamos lá conhecer Cachoeira do Sul através das ondas da rádio Cachoeira, de Cachoeira do Sul. Legal falar que a gente já divulgou aqui o site do TV Caminho da Luz no Facebook. Quem quiser entrar também e conhecer o trabalho aí do André Luiz, obrigado. Pode entrar e acessar pelo nosso site. Okay. Mas André, tem mais alguma mensagem? Não. Mas André, como é que pode você, com um garoto de 22 anos, ter umas ideias assim, segundo o mundo moderno de hoje, umas ideias meia tradicionalista, com bastante ênfase a como deve ser o jovem de hoje, que é bem diferente do jovem que nós conhecemos atualmente. A doutrina espírita fez você conhecer bem esse jovem? Vejamos bem, Rui, aos companheiros de programa que aqui estão, aos nossos ouvintes. A doutrina espírita, eu digo que eu sou e fui um privilegiado. Pois meu pai, quando eu nasci, já era dirigente espírita. Eu tive sempre contato com os grandes oradores de nossa doutrina em minha casa. E isso facilitou com que a doutrina espírita me contagiasse, como me contagia até os dias de hoje. O conhecimento que eu tenho é fruto do meu estudo. Uma das vezes em que meu pai foi, e eu posso dizer que da minha geração fui um dos últimos, que tive a oportunidade de sentar no colo de Chico Xavier, ainda pequeno, tive a oportunidade de conhecer um dos mestres espíritas que passaram pela Terra. O Chico deu uma lição. Meu pai teve o contato, teve a oportunidade por várias vezes, por vários anos, ao Uberaba, contato com o Chico. O Chico deu uma lição que ficou muito gravada para mim. O Chico falou, meu filho, é importante que estude 2 horas por dia de Espiritismo. E eu sempre fui muito fascinado em ler, sempre gostei. Leio até hoje muito, não só Espiritismo, porque acredito que a verdade está em muitos segmentos. E isso ajudou com que eu formasse o meu conceito e o que acredito ser certo e ser errado. Tive a oportunidade de me deparar com esta religião, que uma das suas finalidades é de restaurar o cristianismo primitivo na sua humildade, em que teve na época de Jesus, e como nos narra por Emmanuel, de uma forma belíssima, no livro Paulo e Estevão, A Casa do Caminho, a primeira casa de caridade fundada por aqueles que deram continuidade no trabalho de nosso mestre amado Jesus. Isso possibilitou com que eu tivesse uma postura de jovem, de convivência de jovem, porém não me contaminasse com o que o mundo pode me oferecer. Eu, quando saio, me deparo com amigos que bebem, não bebo, porque não gosto, mas saio, converso, tenho uma vida social normal, não deixo de ir nos lugares. É justamente isso que eu ia perguntar para você. Não, né? Tenho uma vida normal, tenho uma namorada que também é espírita, o seu pai também é um dirigente, namoramos a uma certa distância, ela é de Uberaba, eu de Itapira, temos a oportunidade de nos ver. Tenho muitas palestras em São Paulo, no estado de São Paulo e fora, e tenho aquilo que todo jovem tem, de sair com uma turma, de ir ao cinema, de ir ao shopping, ter uma vida normal. Não sou aquela pessoa que mora dentro do centro espírita, não. Eu tenho minhas horas de estudo, trabalho muito, sou um produtor, tenho uma produtora na cidade de Itapira. Quando eu me formei, meu pai, eu não sabia o que fazer, meu pai sugeriu essa ideia e eu, aos poucos, fui gostando daquilo. Então eu trabalho muito, tenho uma carga horária puxada em minha cidade, consigo me dividir com as palestras, estou aqui na região desde quinta-feira, tive a oportunidade de fazer na quinta a palestra na cidade de Caraguá, no Centro Espírita Amor e Caridade. Ontem tive a oportunidade de estar aqui, na sexta-feira na cidade de Ubatuba. Então, em outubro, terei a oportunidade de voltar para fazer a palestra aqui em São José dos Campos, no final do mês, no Ceará, no Divino Mestre, terei a oportunidade de estar. Então, nós somos convidados e vamos dividindo tudo. É, o Divino Mestre tem uma mocidade muito atuante. Viu? Até eu vou conversar com os amigos que tem aqui, gostaria se você puder interceder. Estou com um projeto novo, porque eu acredito que, infelizmente, para os jovens, nós temos um material muito precário. Muito pobre até de você trazer o jovem. Nós, se você for analisar, uma juventude de uma igreja católica ou de uma igreja evangélica é muito maior do que a nossa pelos atrativos. Então, eu acredito que nós, os jovens, podemos, em algumas coisas, mudar as casas, não é? É, eu vou colocar você em contato também. Eu agradeço. O nosso jovem. Legal. Da casa que eu pertenço, legal, que é a Fraternidade Paulo de Tarso. É uma mocidade atuante, nós temos quase 100 jovens que participam. Olha, da mocidade, um trabalho em bonito. Vários níveis, né, da pré, legal, da mocidade, e eles têm um trabalho excelente. Gostaria muito que você intercedesse e para que a gente pudesse conversar quando eu estiver aqui em outubro, se possível. Pode ficar tranquilo que nós iremos arrumar. Mas eu gosto de dizer sempre que às vezes as pessoas falam assim, ah, André, você do jeito que você é, você se abdicou do que o mundo pode te oferecer. Não. Tenho férias, tenho uma vida normal. É, isso que eu ia perguntar. Os seus amigos não acham você quadrado? Não, porque eu sou espírita e tenho uma postura espírita e uma convivência social. Sim. Uma convivência normal de que tenho muitos afazeres, muitos compromissos. Vira e mexe, eu não estou em Itapira, estou em alguma viagem. Minha própria namorada mora longe, vira e mexe, eu estou lá. Então, mas eu tenho uma vida normal, gosto do que os jovens gostam. É porque quando você está entre o grupo, você não está doutrinando. Não. Você tá ali conversando sobre o que está acontecendo. Exato. Você não necessariamente você precisa estar sempre usando o tempo. E eu tenho muitos amigos, ou a grande maioria, que não são espíritas. É. Não, eu não ando só com espíritas e não falo só de espiritismo. Então você segue bem aquelas orientações de Paulo de Tarso que diz, tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Exato. Exatamente. Não é Beato? Hein? O... Beato. Não é aquela pessoa que... Ah, o Beatão. Só... É, não, Beato, né? Aquele rato de centro espírita, né? Porque... Exato. Não, é porque tem aquela... Pratico esporte, estou na ativa, tem... Uma vida porque normal. O mundo tem que ser assim, tem que ser vivido, sim, né? Sim, tá? E procuro estudar muito. É. Porque o Espiritismo sempre está lançando novas frentes de temáticas, teses e contrateses, e nós não podemos parar no tempo. Então estou lendo, reciclando sempre. É, e você precisaria voltar aqui, viu, André? Porque nós temos um pessoal que nós temos no carnaval, nós temos o Folia de Luz, que é justamente onde fica jovens ficam acampados aí numa escola. Nós temos o Movimento Aliança, que nós temos também em torno de 1.500 jovens. Olha, se reúnem. Eu não sei aonde que vai se reunir. Nós temos o Comevalp aqui do pessoal da USE. Legal. É, nós temos... nós temos agora a Feira do Livro Espírita, que vai ser agora no final de agosto. Nós temos o espaço cultural, onde os jovens vão se apresentar, onde eles terão a oportunidade de fazer belíssimas coisas lá na Feira do Livro Espírita, que será... E eu gostaria de parabenizar também os organizadores desta feira, tudo, pelo espaço que está dando ao jovem, porque o jovem eu vejo nas casas espíritas que pouco espaço tem. E vocês, pelo que estão me narrando, vocês estão de parabéns. É, a nossa casa, a mocidade, faz parte da diretoria, tá? Parabéns. Então, é uma iniciativa muito, porque... E quando o dirigente, os trabalhadores adotam os jovens para ensinar conforme o que eles acreditam ser correto, serão os futuros dirigentes, passistas, oradores, serão os futuros espíritas que estarão nos sucedendo no amanhã. Fora um trabalho aí da pedagogia espírita que está tendo aí da... São iniciativas importantes. Nós temos aqui a Regina Mansur Vilhena, nosso ouvinte de todos os domingos, aqui do Jardim São Dimas, está dizendo, está dando aqui, está colocando aqui, um abraço a todos. todos. O programa está maravilhoso. O André, ele tem 22 anos no corpo físico, mas o espírito deve ter 1000 anos em sabedoria. Não, meus parabéns. Mesmo. Olha, então já é um velhinho também. Não, o Gabilã que esteve quinta-feira fazendo uma palestra aqui, em outras palestras, ele perguntou para uma moça: quantos anos você tem? Ela falou: eu tenho 27 anos. Eu falei: mentira, você tem milhões de anos. Porque você chegar nessa idade, nessa época, você já viveu muitos anos. Então nós temos muitas vivências e que a doutrina espírita esclarece muito bem sobre isso daí, né? Bom, temos duas respostas aqui para a pergunta. Para sorteio: os filhos escolhem os pais ou os pais escolhem os filhos? Comente. Então, a Rosângela de Castilho: bom dia a todos. Creio que os filhos escolhem os pais, às vezes vêm por alguma aprovação ou ensinamento, tanto dos pais ou dos próprios filhos. Abraço a todos da rádio. E o Liralso, tá? Antes de eu falar do Liralso, o Renualdo passou o nome do programa dele, que é Iluminando Caminhos. Okay? Eu entro em contato com ele. Legal. E o Liralso respondeu também a pergunta: sabemos que há casos em que os pais escolhem os filhos e que, em outros, os filhos escolhem os pais. O certo é que tais escolhas aconteçam com a anuência dos espíritos responsáveis pelo planejamento reencarnatório do grupo familiar. E que a oportunidade de estarmos juntos nessa família é valioso, tesouro no campo da evolução pessoal e coletiva, que devemos aproveitar o máximo. Então, agora, estamos encerrados já o sorteio desses dois DVDs, e eu acredito que a gente pode passar a palavra para o nosso convidado, André, para comentar sobre essa pergunta: se os filhos escolhem os pais ou os pais escolhem os filhos. Vejamos bem, vamos ser sucintos por conta do tempo, não é? Que está aí nos perseguindo. Só este tema já daria um outro programa inteiro, mas 2 horas seria pouco para conversarmos sobre ele. Mas vejamos bem, na literatura espírita nós vamos ver que cada caso é um caso, não existe uma padronização. Depende da necessidade do pai, depende da necessidade do filho. E eu acrescento uma terceira categoria, que é bem menor do que essas que vêm por necessidade, mas existe uma minoria em que muitas vezes reencarna num lar, sendo que é a primeira vez que ali está. Como nós vemos principalmente nos livros de André Luiz por Chico Xavier. Então vai de caso para caso, de necessidade para necessidade. Em termos reencarnação não existe uma regra geral. Cada caso é um caso. E depois nós temos também no Evangelho os laços de famílias, né? Sim. Que nós temos laços de família material, laços de família espiritual, onde nós entendemos que o laço de família espiritual, ele está sempre se renovando, mas está sempre continuando, né? Isso é muito importante para que as pessoas saibam, porque talvez o mau filho de hoje vai ser o pai de amanhã, né? Exato. Então nós temos uma série de dificuldades. Vamos então, tem a data hoje, dia 7 de 1932, foi lançada a primeira edição da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier por diversos poetas portugueses e brasileiros pela Federação Espírita Brasileira, intitulado Parnasso de Além Túmulo. É um livro que vale a pena também os espíritos conhecerem. Aquele que gosta de poesia, esse é o primeiro livro do Chico Xavier psicografado. Bom, Rui, vamos entrar nos aniversariantes da semana. Parabéns pra você. Temos aqui dia 12 do 7, Alindo do Anjo Ismael. Dia 13 do 7, Mariana Reis. No caso, é Filhas do Jorge Reis. Ah, vai ter uma festona lá, então. Dia 13. Isso, dia 13 do 7. Dia 9 do 7 também temos a Valéria Damião. Dia 10 do 7, José Antônio Castelo. Também dia 10 do 7, Maria Lúcia da Silva. São todos trabalhadores da Fraternidade Fogo e Paz. Então, a esses nossos amigos, um feliz aniversário. Bom, agora a gente fez o sorteio, então... E agora nós vamos para o sorteio, né? Sorteio, Rodrigo. Né? Bom, quem encerramos é que ganhou? Aqui no site, a gente foi feito o sorteio. Aqui foi a Nilta Renó, do Jardim Satélite, e a Ana Cláudia Laranjeira, também, que ganharam os dois DVDs, por favor. Ana Cláudia, aqui de São José. É, daqui de São José. Então, ela pode receber os dois DVDs autografados lá... Exatamente. Na livraria Casa do Caminho, na Avenida, Avenida Rui Barbosa, 232, ali em frente ao Centro Espírita... Casa do Caminho. Casa do Caminho. Tudo bem? Tudo bem. Vamos... Está na hora já de encerrarmos o nosso programa? Tem mais alguma coisa a ser falada? Nós temos que agradecer ao Agner, que está aqui na mesa de som. Agradecer ao Helder, que está sempre conosco aqui nos telefones. Ao Dodô, que vem aqui também colaborar, trazendo, fotografando, filmando o nosso evento do dia de hoje. Agradecendo ao Geraldo, que é o médium de transporte, né, que transportou o André até aqui a rádio. E nós temos que agradecer ao André Luiz pela oportunidade que nos deu. E ainda jovem, né, está dentro da doutrina espírita, divulgando as belezas da doutrina. E ele tem mais sorte, o André Luiz, porque eu, quando era pequeno, meu pai falava, olha, você é espírita. Se perguntarem a sua religião, você diz que é espírita. Eu, com 7 aninhos, quando entrei na escola... falava que era espírita, o pessoal me tirava das aulas de religião para varrer o pátio da escola, viu? Então, desde pequenininho, já aprendi que ser espírita não era brincadeira, não. Não é mole, não. Mas, Rodrigo, tem mais alguma informação? Tudo bem? A Cláudia, o Rinaldo Ferreira perguntou aqui no site se o André Luiz tem alguma palestra gravada, né? Eu vi que tem no YouTube, tem bastante trailers, tem bastante... Na página da TV vai poder encontrar também. Na página também. Da TV que a gente divulgou aí. E a TV A Caminho da Luz tem um ícone de DVDs, eu já gravei 6, e esses 6, tanto eu quanto todos os jogadores, doamos o direito de imagem... E todos que são vendidos, a renda é toda para a manutenção da TV e do nosso centro. Quem tiver a oportunidade. Legal. O que eu acho bonito dentro da doutrina espírita é que as pessoas gravam disco, gravam DVD, fazem uma série de coisas, tudo em prol da própria doutrina. Sim, da própria divulgação. A gente não querendo ganhar nada com a divulgação, com as músicas e assim por diante. A gente também tem a Claudinha Ribeiro. Bom dia a todos, um grande abraço. O programa está realmente muito bom, esclarecendo muitas dúvidas e nos enriquecendo com muito conhecimento. Parabéns. Obrigado, Claudinha Ribeiro. Acho que agora a gente tem Nós só queremos mais uma vez dizer para o pessoal que hoje, a partir das 15 horas, nós teremos então a palestra com o Dr. Alberto Almeida, com o tema Família, transformando nó em laço. Vamos encerrando então o nosso programa, deixando as palavras finais para o André e também para que ele faça a nossa prece de encerramento no dia de hoje. E depois da prece a gente vai ter uma música final do Sérgio Santos, A Grande Mensagem, Jovem Amigo. Gostaria de agradecer ao Rui e a todos os companheiros pela oportunidade de terem me dado daqui a estar. Vamos agradecendo então ao nosso Divino Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos num programa em que tantas almas sintonizadas por esta rádio nos ouviram, outras tantas nos ouvirão pela internet, que nesse momento a espiritualidade amiga possa visitar a cada lar, fazendo a homogeneização do ambiente, levando a paz, o amor, a harmonia. Aos companheiros que dirigem a esta rádio, que possam receber a nossa gratidão pela oportunidade de nos conferir, e aos dirigentes do programa, com os seus trabalhadores que aqui estão semanalmente, que Jesus abençoe a todos, dando muita força para continuarem nesta jornada bonita, em que parece tantas dificuldades, sabedores que somos, que nenhuma dificuldade é maior do que as bênçãos que colhemos em nosso dia a dia. Mestre Jesus, esteja conosco, hoje, todo sempre, que assim seja. meu jovem amigo, que vive na vida a sonhar, mas não valoriza o que é lindo, não deu céu, nem deu mar. Viver é importante, eu sei, mas não te destruas assim. Tua cabeça não pensa, se acaba não sabe o que faz. Isso não traz recompensa, e o tempo não volta jamais. Quem passa essa coisa no mundo não sabe o que é solidão. Não tem sentimento profundo, não tem amor, nem coração. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!